charme, eu sou mó chavão. Ela é paz e amor e eu sou da função. E quando nós se tromba é uma conexão que é difícil de explicar. É difícil de entender. Hoje ela quer chapar. Hoje ela quer fazer um rolê. E ela colou na quebrada de nave importada. Disse que tava louca pra fazer um jet. Eu separei uns kits, separei uns hits. Coloquei meu cap e minha Juliette. E nós partiu, foi louco e doido em busca de aventura. Contando as estrelas e cantando pra lua. E ela toda tatuada, mó jeitinho de safada. Já perdeu o juiz e agora é só loucura. E deixa esse celular ligado no modo avião, que eu vou te transportar pra uma outra dimensão. Aproveita e já bloqueia nossa localização, que é pra não despertar os fofoqueiros de plantão. Se a noite tiver quente na piscina vai ser bom, mas se a noite tiver fria vem pra baixo do edredom. Eu sei que é surreal essa nossa relação e é difícil de entender a mente de um vilão. Ela é patricinha e eu sou vilão. Ela é cheia de charme e eu sou mó chavão. Ela é paz e amor e eu sou da função. E quando nós se tromba é uma conexão que é difícil de explicar. É difícil de entender. Hoje ela quer chapar. Hoje ela quer fazer um rolê. E ela me mandou mensagem, disse que tá com saudade, que hoje é dia de maldade, que tá louca pra me ver. Eu em alta voltagem, cantando pela cidade, louco pra fugir com ela e explodir o cachê. É que quando nós se tromba, nós sempre tira uma onda. Nós chapa, nós desanda, nós bota pra fuder. É isso que incomoda, porque não é moda. Sei que é muito foda o nosso estilo de viver. E ela vem cheia de joia, o kit é da Louis Vuitton. Vem com esmalte vermelho pra combinar com o batom. Ela estoura a comanda, chega e atravessa o samba. Põe o funk da malandra e vai descendo até o chão. Eu que não sou nada bobo, jogo lenha, meto fogo. Vou entrando no seu jogo, muito louco, embrasadão. Oh. Ela é patricinha e eu sou vilão. Ela é cheia de charme e eu sou mó chavão. Ela é paz e amor e eu sou da função. E quando nós se tornamos uma conexão.